Aumenta o paredão que esse solinho vai ficar na sua mente. Homens e mulheres, todo mundo vai. Vai que vai que vai. Vem que vem que vem. Dançando, dançando. Dançando, dançando. Vai dançando, dançando. Vem comigo assim, ó. Curte aí o vídeo dela do agachar. É sucesso do boyzinho, é sucesso.